A Hora do Lobo aparece de terça a sábado entre meia-noite e as duas aqui nas antenas da Best Rock FM.

O novo tem o genérico Once Upon a Little Time. E é o que vamos ouvindo nas soltas desta Ordo ou Antenas da Best Rock FM, John Parrish. Solo para John Parrish, desta vez Once Upon a Little Time, dois excertos para as soldas da War Globe através de Boxes e Sea Defenses. Antenas do Best da War Globe, regresso aos trabalhos de solo de John Parrish, 3 anos depois de How Animals Move Once Upon a Little Time. Say no to whatever you're proposing. You

A hora é do lobo. No teu telemóvel e envia já um SMS para o 4443. E custa só 45 cêntimos. Best Rock FM.

Dos Migala.

Best Rock FM. Best Rock FM. Todos os dias, música nova.